De Gabriel Fauré ouvimos Canto de Jean Racine com o conjunto Vozes Inglesas e a Orquestra Festival de Londres, sob a direção de Ross Popple. E agora de Bach ouviremos a Suíte Orquestral número 2 numa transcrição para quarteto de violões. E a interpretação e o arranjo são do Quarteto de Violões Brasileiro. Thank you. Thank you. Quarteto de Violões Brasileiro interpretou de Bach Suite Orquestral número 2, numa transcrição para quarteto de violões do próprio quarteto. E agora de Carl Maria von Weber, não uma ópera nem uma abertura de ópera, mas um trio. Trio Opus 63, com András Adorján à flauta, Boris Pergamenshikov ao violoncelo e Pavel Gililov ao piano. Thank you. interpretação de András Adorján na flauta, Boris Pergamenshikov ao violoncelo e Pavel Gililov ao piano, ouvimos Trio op. 63 de Carl Maria von Weber. E para encerrar, um mestre da arte violonística, Fernando Sor, interpretado também por um mestre do seu instrumento, o violonista Eduardo Fernandes. Variações sobre um tema da flauta mágica de Mozart, opus 9. Thank you.